Game Track Podcast. Do volume do seu videogame, estamos começando mais uma edição do Game Track, o episódio número 56, e vamos aos nossos participantes. Eu sou o Zabuza e eu jogo o segundo jogo antes do primeiro. Pera aí. Hã? É? Zabuza, sem drogas hoje, por favor, é domingo. Ah, droga, deixa eu parar com as paçoquinhas aqui. Aqui o Snake e destruiu o ginásio da Misty com o Charizard é o mesmo do que Set Fire in the Rain. Olha só, a Adele no Game Tech, puta que... Não, o melhor é ouvir alguém falando de Pokémon no... Não seja eu, né? É. Você não tá sozinho, cara. Já faz tempo que eu queria jogar Pokémon Red. É nóis. Bom, eu sou a Luísa e um dia eu vou fechar Fallout New Vegas. Cara, aquele jogo é impossível. Eu não consigo fechar aquela bosta. Cara, eu desinstalei aquele, não quero relar mão mais aquilo não. Além de ser um jogo, na minha opinião, ruim, depois a gente discute isso. Então. Eu não comecei Skyrim até agora porque eu não consigo fechar Fallout. Pode esquecer. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Olá, olá, aqui é a Suzy e eu ainda vou renomear a minha Disciplinary Action como Beach Slapper. Aí todo mundo, peraí, o que você falou mesmo? Sabia que ninguém entendeu, então eu posso fazer de novo. Olá, olá, aqui é a Suzy e ainda vou renomear o Chicote do Soldier como Beach Slapper. Ah! E aí, galera, aqui é o Excel e hoje eu tô gravando podcast com Snake e três meninas. Ah, valeu. Beijos pra Diva. Um beijo. Então vamos lá. Então, galera, estamos reunidos aqui pra fazer mais uma gravação do Game Track. E dessa vez temos duas pessoas estreantes aqui, né? É as duas... Pô, obrigado. Cala a boca aí. Ainda bem que as pessoas não veem que eu fico vermelha assim também, né? É duas. É reflexo da camiseta. É verdade, é verdade. Não fala assim que o Marcos Melo Correia vai desenhar você vermelho, hein? É verdade. Ó, o Marcos Melo Correia vai desenhar vocês duas. Fato. Mas enfim. Oh, Lord. Então, estamos aqui com a Suzy, da coluna Secret Stage, aqui do Level Mais. E Luísa, da The Pink Joystick. O pessoal pediu pra vocês participarem aqui, então a gente resolveu colocar vocês aqui no podcast pra falar sobre os jogos que vocês jogaram. Então vamos pros e-mails e a gente já volta. Peraí, antes dos e-mails eu tenho uma dúvida. Ô, Luísa. Eu. Seu joystick é a rosa mesmo? Não. Fraude? É Photoshop. Fraude? Aquele lá virou sobressalente, eu comprei um Razer Onza. Preto. Olha só, Razer. Olha só. Galera, Vanessa, vou lhe chorar no canto e já vem. Vamos, e-mails! Thank you. One moment, please. Estamos começando mais um e-mail e comentário, né? Podemos dizer assim, né, Madruga? Exatamente. Olha só que beleza. Vamos aqui ler os praticamente feedback do último programa que falamos sobre Yatsunori Mitsuda. Olha só a gagueira já pegando pegando efeito aqui. Aliás, já é meia-noite 24, não sei porque eu tô fazendo essa gravação agora. Mas Madruga aqui é um bom co-op comigo aqui, então vamos fazer essa leitura de e-mails e comentários. Então, primeiramente, gostaria de agradecer todo o feedback que o pessoal fez no último podcast, né? Acho que foi um podcast comentado, foi bastante comentado, sim. Gostei muito do que a gente teve feedback. Faz tempo que o pessoal não tava dando tanto feedback assim, né, Madruga? É, pô, foi 23 no Discos e mais uma meia dúzia no Facebook, rapaz, ó. Sim, e recebemos e-mails, desenho, cara. Então tá muito show de bola, continue assim, a gente gosta bastante. E por isso que a gente tava gravando aqui os e-mails meia-noite pra vocês terem no dia certinho o podcast pra vocês. Vamos lá. Então, primeiramente, sigam o Level Mais no Twitter, @levelmais. O nosso Facebook é o facebook.com/levelmais. Também tem o nosso grupo no Steam, né, Madruga? Exatamente. Vai ter o link aqui embaixo do nosso grupo oficial e respectivo ao Level Mais. Olha só que maravilha. Bom, então vamos lá, começando aqui o primeiro e-mail que eu vou ler, que é do nosso comentador, olha só o que eu ia falar, comentarista assíduo, que é o nosso querido, excelentíssimo Marcos Melo Correia, e ele começa assim: Olá, Game Trackers e convidados, aqui quem vos fala é Marcos Melo Correia, novamente, e curti bastante o cast sobre Yasunori Mitsuda, foi épico, e os convidados foram bem renomados, teve até o chefe Junin, chefe pra ele, né, já que ele escreve lá também pro violão de 8 bits, tocando Home Village Arnie. Só faltou ele estar tocando no violão de 8 bits. A piadinha implícita aí. As, escolha musical do Eric Seika, Corridors of Time, é a minha música preferida de Chrono Trigger, que é tão legal que até usei no meu primeiro jogo de RPG Maker. Eu tava pensando aqui comigo, Madruga, você já fez jogo no RPG Maker? Cara, eu comecei a fazer, mas eu desisti, cara. Eu nunca errei a mão, eu tá ligado o que que é, mas eu nunca falei, pô, vou lá fazer um jogo. Acho que talvez é pelo fato de ser uma plataforma pra fazer RPG, já que o nome tá implícito na ferramenta, né? Uhum. Eu nunca tive muito contato, então eu sempre passei batido. Mas eu já joguei cada pérola, como o RPG de Cavaleiro do Zodíaco, que era até bem feito. Sim. E a pérola máxima, que é o RPG de Cyber Cops, cara. Nossa, Cyber Cops, classicíssimo. Sim, mas pegue a tosqueira, que era os efeitos especiais, e multiplique negativamente por 1000. Que foda. Bom, continuando aqui. Pelo visto, o passe do Seika vai ser comprado logo. Tem quase mais desenhos dele do que com o Zabuzeta. Do que do Zabuzeta. No mais, mando mais um desenho da equipe desse episódio num desafio de piadas ruins com um menuzinho de Chrono Trigger. Dessa vez eu fiz experimento com aquele lápis com efeito de aquarela quando molhados. Ele fez desenho à mão dessa vez, né? Então tá bem maneiro. Confira aí abaixo no post o desenho dele ali. Os quadrinhos azuis são do Zabuzeta meme. São aquele meme que a gente fez lá no Wallpaper do Belo, né? Não sei se você tá naquele grupo. Então vou deixar o link também do grupo lá, que é muito massa, que eu fico fazendo minhas piadas. E os verdes são do Filozolapso, que também é da Elaia, da equipe do Baixo Frente Soco, né? Que criou o alter ego Biostalker 002. É isso aí, galera. Beigos, eu vou ouvir. E até mais. Então, confira o desenho dele aí. E eu vou ter que passar um recadão, que eu já tava esquecendo, olha só. Eu participei de 2 podcasts essa semana, cara. Eu participei lá do Baixo Frente Soco, do episódio número 105 deles, que é o Disco Ninja Style. Uhum. Eu participei junto com o Juninho lá. Foi muito maneiro, foi uma gravação muito legal. Eu gravei lá com o Mestre Splinter e com o Ilapso, além do Ninja Inimigo. Só que no final minha conexão acabou ferrando, mas foi muito divertido. Então confira aí no link. E também eu fiz a participação lá no Super Controle, na Overkill, número 18, sobre jogos cooperativos e Borderlands 2. Confiram eu participando lá pela segunda vez, junto com os queridos Eric Seika e Matheus Lima. O Matheus Lima tá devendo a participação aqui, então já deixo de antemão avisando aqui que ele vai participar em breve aqui do Game Track. E também eu fiz uma participação que ainda não saiu o episódio no ar, com o pessoal, com a Taliba, com a Lepteco, com o Takashi, lá no Noobs Cash. Eu recebi o convite lá, eu falei sobre um filme, não vou dizer aqui pra não dar spoiler, mas um filme muito ruim sobre games. Era o filme do Pelé? Era melhor ter visto o filme do Pelé, na boa. Então, ainda não saiu, mas confira o trabalho deles aí no link abaixo. Então, vamos lá pro próximo feedback aí, Madruga. Só antes, um já básicozinho também, que opa, eu participei rapidamente dos 2 últimos histerias lá do pessoal do Drink and Play. Ah, do Márcio Barros, que pessoal, muito gente boa. Então, confira também, vai ter vários links aí. Então, um beijo pra galera do Drinks Players. Eu acho que o Heitor Polidoro agora é da equipe de lá, né? Sim, o Heitor Polidoro participa lá. O Cenoura Bravanel, que é o Márcio Barros, né? Ele mandou pra mim o link do Black Misa, que eu não tava sabendo qual era aquela parada. Um beijo, um obrigado aí. Então confira o trabalho deles aí também. Tem podcast, tem live stream, tem um monte de coluna lá, então confira. Agora vamos lá ler o nosso primeiro comentário do querido Fernando Moraes, conhecido como Fedaikin. Participante assim também do Game Track, né? Uhum. Bacanudo. Zabuza não ter jogado muitas coisas do tema do cast? Cadê a novidade? É, pois é, né? Eu sou uma desgraça pra videogame, cara. Isso aí, reconhecer é o primeiro passo. É. Enfim, ficou bacanudo e logo vamos chamar o Eric Seika para um live, já que ele é um membro honorário. Olha aí, galera. Então, Eric Seika já tá um convite do Fedaikin para participar do live, né? Pra quem não sabe, toda quinta-feira aqui no Level Mais, às 9 da noite, a gente tem um programa live falando sobre notícias gerais da semana, né? Então, normalmente a equipe de ouro lá que eu digo é o Rubens Cavaleiro, Madruga Jackson, Fernando Fedaikin e Wesley Pires. Pare ali do Le Live do Level Mais. Isso aí. Com algumas participações quando o Boa Borderlands 2 deixa, né, senhor Zap? Pois é, né? Então. Vamos lá, vamos continuar. Bom, conheço o trabalho dele mais pelo Chrono Trigger e é uma das mais marcantes na minha vidinha de gamer. Pois é. É, cara, a trilha de Chrono Trigger é fantástica, cara. Eu que nem o galera ficou escrito, ah, você não jogou, mas você fica reconhecendo a trilha. Claro, a trilha é tão foda. Cara, por mais que eu não jogo, eu entendo a emoção da trilha que tem, né? Uhum. O Mario Party era um dos games de reunião da galera da época do 32/64-bit. Que foi praticamente na mesma época. Valeu todo o dinheiro que eu usei pra alugar. É, de tanto alugar ele podia ter comprado. É, ele é verdade, né? Ele falou que se eu somasse tudo que eu gastei em locação, ele podia ter comprado cartucho já, né? Essa é a triste realidade daquela época, né? Mas fazer o quê? É. Quanto ao Vegeta, nada como ter o Toriyama na equipe de criação, o famoso Dream Team. Que tem Yasunori Mitsuda na parte de composição, com supervisão de Nobematsu, o cara lá do Final Fantasy, e Noboru Sakaguchi, eu acho. Sim. E mais Toriyama, mandando bem pra caralho na arte, né, cara? Então não tem como esse jogo ficar uma merda, né? Não tem como errar a mão. Bom, então vamos aqui pro último feedback, também do assíduo comentarista aí, Marcelo Martins, lá da empresa Clef Beats, né, que produz trilha sonora pra jogos, olha só que bacana, né? Olha. Ele diz assim, pô, que legal a participação ao vivo do Juninho tocando violão. Cara, essa parada foi animal, porque todo mundo ficou, tipo, surpresa, né? O Juninho tocou ao vivo, né, no Game Track. Foi inesperado. É, ele falou assim, eu tô com o violão aqui, eu vou tocar a abertura aqui pra vocês. Ficou animal, meus parabéns. Ele continua. Chrono Trigger é um clássico absoluto e praticamente uma unanimidade no mundo dos jogos, em todos os aspectos. A música... Oh, caralho. Tá foda. A música é inesquecível. E o que mais me impressiona nos compositores japoneses old school é como eles conseguem transmitir tantas emoções diferentes com uma paleta de som tão restrita. Gostei muito das escolhas de música do Ninja Inimigo. É mais um motivo pra eu jogar esse jogo que todo mundo está falando, que provavelmente é o Xenoblade Chronicles, né, que é muito foda. Sobre a diferença entre compositor e sound designer, o sound designer ele cria os efeitos do jogo enquanto o compositor cria a música. Existe um terceiro profissional, que é o integrador barra programador de áudio, que pega esses arquivos e integra no jogo. Às vezes uma só pessoa assume esses três papéis. Eu acho que antigamente era uma só pessoa pra tudo, né? Um cara que, ainda mais que pra jogo indie, né, tem gente que faz música, programa, faz música pro jogo e faz sozinho tudo, né? Então o cara é como se fosse um pau pra toda obra, né? Pô, não lembra aquele tema de abertura do Final Fantasy que foi inventado na hora? É, foi tipo, porra, a gente esqueceu de fazer uma abertura que faz 10 minutos aí, eu não vou mais. Ele... Era um pianinho, aquele de criança, pra ele e foi lá... Cara, é a lenda que eu não gosto de encarar como lenda, eu gosto de encarar como verdade, porque no Uematsu é foda pra caramba, né? Bom, então é isso, ele manda aqui um abraço. Então, novamente, eu gostaria de agradecer a todos os comentários aqui. Rafael Taira, Matheus Oliveira, que é um ouvinte novo, né? Ele falou, acabaram de ganhar um ouvinte. Podcast de vocês é muito bom. E, então, vamos lá. Continue comentando aí. Antes da gente terminar aqui, né? O próximo podcast vai ser um podcast de um assunto recorrente entre nós, né? Qual vai ser o X-Video? Não esse, mas a galera vai se tocar quando o episódio for ao ar, né? Então, abraço, pessoal. Continue. Valeu. E-mails, e vamos começar aqui falando sobre os jogos que a gente já jogou, anda jogando, e um monte de coisa. E vamos começar aqui com um jogo mais simplesinho, podemos dizer assim, na base, né? Mas vou começar aqui com um jogo de Tower Defense com Snake. Tower Defense com Snake? Cara, eu não conheço o jogo. E é legal que no meio tem Tetris. Enfim, o joguinho, cara, muito show de bola. Eu... particularmente, acho que sou o único do blog que gosta de jogos ninhos de Flash. Opa, na sua cara aí, ó. Não, então... manifestou aí. Únicos dois do blog que gostam de joguinhos. Oh, eu gostei do jogo do Batman, cara. Do Batman? É, jogo do Flash, do Batman. Meu Deus do céu. Vai, continua. O pior de tudo é você dar corda pra essa desgraça. Qual que é o seu joguinho, aliás? O joguinho que eu vou falar é do Kingdom Rush. Eu já tinha comentado no cast passado. Kingdom Hearts? É, o Kingdom Rush. É só sem a Disney e metade dos personagens do Final Fantasy. E é mais macho. Nossa! Top baixo. Ofendeu todo mundo. Sou fã de Kingdom Hearts, mas... é? Não posso fazer nada. Esse eu particularmente não conheço. Oh! É, não sou fã de jogos em Flash. Ó, jogos em Flash, na minha opinião, depois que eu joguei o Robot Unicorn Attack, cara, é pra mim o melhor jogo de todos os tempos. Aquela música é muito diva. Sua cara. Obrigado. Tipo aí o Survive, né? É. Enfim, o joguinho, bem divertido, cara. Ele é um Tower Defense, um pouquinho mais dinâmico do que o os padrão que existe. Padrão, né? Os padrão. Os padrão. padrão classe A. Aí, qual que é o objetivo? Você constrói a tuas casinhas de soldado, a casinha de mago, a casinha de arqueiro e a casinha de artilheiro. Eu vi que a arte dele é bem maneira, cara, pelo que eu tava observando aqui em fotos gameplay, gameplay no YouTube. E ele é muito... É chibi, né, cara, que fala? Eu acho que ele é mais cartunizado que chibi, porque ele, como ele tem uma visão aérea, digamos assim, ele não tem essa característica chibi, ele tem a característica um pouco mais cartunizada, né? É bem mais cartunizado, exatamente. Você tem um carisma, assim, dos personagens, é bem, muito bacana isso daí. Carisma em personagens de jogos em Flash já ganha meu respeito, né? É, porque cada... Você percebe a personalidade de cada um. Ó, tem um velho falando ali nunca no fundo. Quem que era mesmo? É o seu cu falando... Yorenus. Mas explique mais. Eu sei que você joga... Há quanto tempo você joga Kingdom Rush, Pia? Olha, ultimamente tá paradinho, mas eu joguei até zerar aquela bosta. Caraca, faz três vezes. Zerar? Tem fim aquele jogo? Tem fim, cara. Tem boss, tem tudo. Tem boss, tem second boss. Eu tava imaginando alguma coisa tipo Age of Empires. Não, o Age of Empires é mais RTS. Você administrar os seus recursos. Não que no Tower Defense não tenha isso, mas você controla o cara pegando recursos. Nesse não, você só vai controlando as waves, né, que o pessoal fala. É como se fossem estágios. Uhum. São vários estágios e um boss entre eles. É, exatamente. Uhum. E é muito bacana, assim, porque tem um certo nível de dificuldade, a curvatura de aprendizagem é bem simples, só que é difícil. É assim, simples, desafiadora e recompensadora, né? Normalmente jogos em Tower Defense, vamos citar aqui o Plant vs Zumbi. Os outros jogos de Tower Defense são jogos assim que você aprende muito fácil e você vicia muito fácil também, porque a recompensa dele é muito mais tipo dinâmica, né? Então por isso que acaba sendo um jogo, tipo de jogos que, por exemplo, pra smartphone, pra web game, que funciona muito mais, né? Uhum. Mas enfim, então essa artwork. E outra coisa que eu achei bem interessante é a trilha sonora dele, ou a música que fica de fundo. Uhum. Ela é muito cativante, cara. É uma coisa assim, um trabalho que eles tiveram, você não vê em outros jogos, assim, tão descarado assim, sabe? Você tá ali envolvido e você tá com aquela musiquinha no fundo te empolgando. Nossa, vou colocar aqui. Não sei, cara, um Tower Defense que te empolga. Vai fazer o que com ele? Vai fazer... Pra galera que tá na dúvida que é o jogo, a gente vai colocar o link pra você jogar, porque ele tá lá naquele site que aglomera Armor vários Games. Jogos, né? O Armored Games. Congregate! Alguém me sabe. É legal, ele é produzido pela Ironhide, né? Vamos dar o mérito da empresa por ter feito um jogo tão bonito. É legal, assim, as evoluções assim que tem entre as classes, assim. Ah, tem bastante mecânica, assim, que nem eu falei, é satisfatório. Você vai adquirindo novos recursos, novas mecânicas e o jogo acaba sendo te contemplando cada vez mais, né? Ele te dá uma motivação de você querer evoluir mais. Tem bastante coisa, uns detalhezinhos bacana, porque o que acontece? Você tem a rajada de meteoro, né? Que você joga onde você quiser. Às vezes você precisa e... É porque ele mescla bastante fantasia, né? Mescla. E assim, tem cenários específicos que, por exemplo, tem é tipo um pé grande, assim, um yeti congelado no canto, assim, é uma fase de gelo, né? Aí eu parei e pensei, o que acontece se eu jogar o meteoro em cima do yeti? Ele vira teu aliado. Que massa! Que você descongela assim, ele, você consegue aliado, pegar um yeti. E destruir todo mundo, cara. Que foda. Nossa, que mal. Da onde isso? Ó, a gente tava até discutindo a respeito da trilha sonora, já mudando o foco aqui, que lembrou bastante as músicas daquela empresa que faz Orcs Must Die, faz Hero Academy lá. A trilha sonora é bem parecida, né? Bem, tipo, digamos, orquestrada e bem foda, né? Uhum. Outra fase também que tem um negocinho bacana, a dos Elfos, a Floresta dos Elfos. Tem uma casa que tá toda arregaçada lá, só que você vai lá e coloca dinheiro um pouquinho. Quando você chega no último nível, você consegue desbloquear todos os Elfos. É, cara, é o Legolas com as duas espadas. Ah, que massa. É sério, ele pega as duas espadinhas e eles fecham as ruas e não passa ninguém. Não vai subir ninguém. Vai subir ninguém, vai subir ninguém. Oh, tchau, paz. E as evoluções também das casinhas, que nem do soldado ou do normal, você consegue virar ele templário ou bárbaro. Dos arqueiros, você consegue fazer ele de rifleman, né? Os caras de mosquete. Ou então arqueiro mesmo, né? É, arqueiro mais evoluído com o tipo. Mais evoluído. E é legal que no pé da árvore, tipo, a torre vira uma árvore. E no pé da árvore tem um druida. E o druida, tipo... Não, é muita referência à fantasia. Cara, né? É muita referência. E o druida, tipo, ele bate o cajado no chão, a raiz da árvore levanta, espreme todos os carinha em volta. Terminando de resumir, o artilheiro fica um artilheiro mais foda ainda, com um canhão de 500 milímetros. Caralho. Ou então bobina de Tesla. Pera aí. Já tá começando a ficar louco demais. Cara, isso que é divertido. É muito louco esse jogo, cara. Mas é muito legal. Eu voto em você pedir a música aí pra não viajar demais. Não, só a última classe. O mago vira arcano ou vira necromante. Aí é mais justo, né? É muito massa, cara. Enfim, a musiquinha é a música tema do jogo. Toca lá, Zabuzeta. Primeira vez participando aqui, então fala a respeito do jogo que você escolheu, né? Aliás, você escolheu duas músicas, a gente vai falar a respeito delas aqui. Mas qual que é o jogo? É o Command Conquer Red Alert 2. Olha só. Oi? É, eu tenho que dizer que eu tenho orgasmos múltiplos quando eu jogo esse jogo, porque me acompanha acho que desde menina. Eu não sei se teve versão pra console. Teve. Chegou a ter versão pro Sega Saturn e pro PlayStation, se não me engano. Eu tenho PlayStation. Lá nos seus primórdios, lá atrás, quando... estavam lançando os primeiros Command Conquers, né? Uhum. Pro pessoal que conhece, tem o Command Conquer Generals, o Counter-Strike, o The Afterness, o Cover Operations, o Tiberian Sun. Comecei jogando Tiberian Sun. Caraca, você desenterrou, né? Tipo, vou jogar aquilo lá no fundo, lá. Foi meu pai de ouro. É, na verdade foi mais influência do meu pai, né? Eu comecei jogando Tiberian Sun, mas a hora que eu descobri o Red Alert 2... Nunca joguei o Red Alert 1, mas o Red Alert 2, puta merda. Eu era novinho, eu devia ter uns 9, 10 anos de idade quando comecei a jogar esse jogo. Na época eu não entendia muito. Tipo, muita gente aí, vamos levar meu filho aqui pra assistir futebol. Não, vamos colocar minha filha aqui pra jogar Command Conquer, né? Jogar cara, minha mãe me educou assistindo Star Trek e Arquivo X. Ah, é justo, né? Bom, na época eu não prestava muita atenção na trilha sonora do jogo, né? Aí depois que eu joguei o Red Alert 3, que eu ouvi o... Hellmart 2 e o Soviet March, que faz parte da trilha sonora do Red Alert 3, que eu comecei a anotar a trilha do Red Alert 2. Aí baixei da internet e fui pirar, né? Eu gosto muito de jogos de temáticas militares, porque toda a trilha sonora militar, ela me agrada bastante. Talvez porque eu sempre fui fã, assim, de coisas relacionadas a militar. O Snake que diga, né? Machina. É machina, né, Snake? A gente gosta pra caralho, né? Acho que aqui de FPS no blog, somos nós dois que mais... Nós dois, né? Só. Bom, eu já fiz uma dissertação sobre o Company of Heroes, né? Então, dá pra saber que o estilo militar de jogo já é bem a minha cara. Eu lembro muito que algumas das músicas, assim, elas chegavam exatamente na hora em que, tipo, você tava lá lá montando a tua base e de repente mudava a música. Até tem algumas músicas aqui que são bem sugestivas, por exemplo, a Fortification. Quando você começa a construir a tua base ali, que você tá montando as suas defesas, a Fortification entra e você tá ali prestando atenção no jogo, mas a música entra e realmente cabe bem naquele período em que você tá montando a tua base. Aí de repente você tem o teu exército ali pronto, toca In Deep, que é uma das músicas que a gente vai tocar depois. É legal que vai mesclando conforme você vai jogando também, né? Deixa eu fazer uma pergunta a respeito do Command Conquer. Command Conquer, ele é só a estratégia em relação a montar seu time ou você tem que catar recurso pra você construir tudo? Não, tem que pegar recurso. Ah, então é base Age of Empires mesmo. É base Age of Empires, dependendo do jogo. Tipo, Tiberian Sun é basicamente juntar recurso. Uhum. Red Alert já não é tão assim, né? O Red Alert 3, ele já não é tão focado em recurso. Mas o Red Alert 2 já era mais recursão, tipo, ir atrás de ore. Tinha que ter aqueles carrinhos que coletavam ore e tudo mais. É bem Age of Empires mesmo. É, esse gênero de RTS, você não tem como fugir dessa temática econômica. Você pegar recurso, você administrar eles, né? É, mas no Red Alert eu acho mais fácil do que no Company of Heroes, por exemplo. Company of Heroes, ele é mais pra você mover seu esquadrão e se movimentar e pegar recurso, mas não de uma maneira geral recurso, né? É só o recurso para o seu esquadrão ali, não é? É, mais ou menos isso. Só que se você não tiver combustível, você não monta teus carrinhos, né? E ali no Command Conquer dá pra você dar um jeito, né? É, o bom, assim, de jogos, pelo menos o que eu observo, assim, de jogos com temática militar de RTS, pelo menos não tem aquela complexidade de, eu preciso pegar madeira, ouro, pedra, arroz, feijão. Você tem que pegar poucas coisas, pegar, tipo, no máximo 3 itens pra você administrar, né? Que torna a estratégia um pouco mais ampla, né? Uhum. E, pelo menos, na minha opinião, torna um pouco mais ampla, porque você pode, por exemplo, no Company of Heroes, você pode jogar toda a tua estratégia ali pra usar só tanque, ou pra usar só artilharia, ou pra usar só infantaria. Uhum. E no Red Alert 2 era mais ou menos assim também. E fora que tem as duas facções, né? Os aliados e os soviéticos. Se você escolhesse os aliados, você usava teus recursos pra fazer o Thunderstorm, pra fuder com a base do outro, literalmente. Chegava uma nuvem de tempestade e destruía a base do outro. Ou se você pegasse o pessoal lá do Exército Vermelho, você jogava uma bomba atômica ali e pronto. Resolvia o problema. O mais padrão clássico. Em relação à trilha sonora, a temática militar, novamente falando a respeito dela, nesse jogo, assim, ele é mais orquestrado ou às vezes tem uma temática um pouco com guitarra? Não, é mais com guitarra. Você vê, por exemplo, Battlefield, vê os outros, é temática com orquestra e pronto, né? Tem uma puxada também mais eletrônico, né? O Red Alert tem, principalmente o 2. O 3 é mais guitarrona mesmo, mas no Red Alert 2 tem bastante eletrônico. Massa, tipo a música 20,000 Meters ou Blow It Up. Ready the Army é uma das que eu mais curto. Hellmarch não tem como. Se você escuta Hellmarch, você lembra do Red Alert 2. Vamos tocar Hellmarch 2 então, pra galera curtir aí. E lembrar um pouquinho de Red Alert 2, né? Porque esse jogo já deve ter uns 12, 13 anos aí de de estrada, né? Pelo menos. Que wonder! We'll be right back. escolhi a música de um jogo que eu comecei a jogar essa semana, Dungeon Hunters Alliance. É um jogo que eu achei bem interessante, assim. Como ele é? Eu não tô ligado. É que, assim, ele tem duas opções, né? Multiplayer e single player. E o que mais me chamou a atenção dele na hora que eu fui escolher ele pra jogar é que, assim, essa versão que eu baixei no Mac tem pra Mac, PS3 e PS Vita. E as outras versões, inclusive a que eu escolhi a música, que é o Dungeon Hunter 3, tem pra iPhone e Android e iPad. Então, tipo, isso foi o que me chamou a atenção base do jogo. Daí eu fui atrás de jogar e tal, e de certa forma ele lembra um pouco, assim, de Diablo, a jogabilidade. Tá, não lembra exatamente assim, Diablo, mas ele... Ah, mas você lembra... Cara, eu fui ver foto aqui... A questão de gráfico, bastante. Divisão do jogo em atos e tal, termina lembrando bem Diablo, assim como a questão do loot, porque eu consegui itens muito bons dropados de uns bichos bem paia, e de boss eu consegui uns que não eram tão bons quanto aqueles, entendeu? Os itens são divididos em raridade por cor também, no nome do item. É bem bacana, assim, o jogo, eu gostei bastante. É praticamente a fórmula que você vê em Diablo, Torchlight, né? Então você tem... Exatamente, exatamente. É uma fórmula já consagrada, né? De certa forma. E eu gostei do jogo e eu achei muito interessante pela questão das plataformas que abrange, né? Por ter disponibilidade também pra iPhone e pra iPad e tal. Só vai ficar uma falha minha aqui de não poder dizer se ele é multiplataforma, né? Se as plataformas são compatíveis. Mas eu acredito que não sejam. Uhum. Normalmente no máximo é entre smartphone e iPad só. É, exato, entendeu? Eu não cheguei a pesquisar a fundo essa parte, mas eu acredito que não seja. Mas se fosse, eu não me surpreenderia, porque os gráficos do jogo pra iPhone são tão bons quanto os do jogo pra computador. Eu vi mesmo, curti pra caralho. E trilha sonora, como que funciona? Como está ela, tipo, pro jogo? Cara, a trilha sonora ficou muito bem feita. A que eu menos gostei foi a da cidade, porque é aquela musiquinha ridícula de cidade que eles sempre botam, né? Mas ela ficou excelente, assim, um arranjo musical muito bacana mesmo. Tanto que essa música que eu escolhi, que é a Dungeon Hunter 3 Desert Level, se eu não me engano, né? É muito boa, os arranjos, assim, é aquele clima bem... temática bem... árabe. É, temática árabe, exatamente, era o tema que eu tava procurando. Temática é bem árabe, até no arranjo de instrumentos, muito bacana, vale a pena conferir. Eu acredito que só eu do cast jogou, né? Com certeza. O pessoal tá quieto demais, né? É, mas fica a dica aí, galera, ele é bem bacana. Não sei se vocês curtem jogos nesse estilo, mas não. É muito bom. E até porque ele não exige uma... Diferentemente do Diablo, propriamente dito, ele não exige uma dedicação sua tão grande assim. É um jogo pra coreanas, quer dizer. É, termina sendo um jogo que vira bastante casual, que me agrada muito. Então, Zabuzeta, Dungeon Hunter 3, Desert Level, pau na caixa. Pau na mesa, pau na caixa, vamos lá. We'll be right back. Suzy, vamos conversar aqui e falar a respeito da primeira música sua. Ok, vamos começar com Machinário. Bem, Machinário é um jogo muito difícil, complicadíssimo, horroroso, mas ao contrário. Não, ele é lindo demais. Eu sei, tô zoando. Machinário é um dos jogos mais lindos que eu já vi na minha vida. Uns gráficos simplesmente desenhados à mão. A arte dele é sensacional. Eu não sei como é que os caras conseguiram traduzir tanta emoção, tanta personalidade no personagem sem ele falar uma única palavra. É que ele pegou aquele espírito de... O cara se expressa com reações, né? É, o balãozinho de expressões que sobe na cabeça dele. Mas é um jogo lindo, point click, um estilo de jogo que eu amo. Eu jogo jogos em flash, né? Eu vou no Congregate, busco uns point click, mas Machinarium é fantástico. Tanto que eu passei o Réveillon zerando Machinarium. Olha só, que bom começo de ano, né? E é legal, sim, pra quem não tá ligado, esse jogo direto tá em promoção na Steam. Ele tem pra outras plataformas, né? Tem, acho que pra iPad também. Porque o point click, ele ganhou muito mais destaque hoje por causa de iPad e smartphone, né? Ganhou um peso gigante. A maioria dos jogos que são antigos, mas que são point click, a galera tá colocando nos novos, iPod e tudo mais, porque estão pedindo, né? Bora lá, bota um point click. Daqui a pouco vai ter Myst. Eu acho que já tem Myst pra... É. pra iPod, pra iPad e tudo mais. Uma outra coisa, assim, que se destaca bastante em Machinário, cara, é que, assim, o universo dele que ele explora, né, que a arte dele se atribui, é meio steampunk, né? Ah! Adoro! Eu amo steampunk. Um dos meus estilos favoritos, porque é perfeito, as engrenagenzinhas, as cores do jogo são bem apagadas, dá aquele ambiente, não é um ambiente sinistro. Como é realmente... os Zabuza sempre fala, a paleta de cor deles é bem... É, a palheta. É atrativa. A paleta de cores dele é aquela coisa não monótona. Como é que eu posso descrever? Ela é muito voltada pra uma cor só, mas embora não seja uma cor só, entendeu? Como se fosse enferrujado, velho, assim. É isso, como se o mundo todo fosse um robô, como ele, como protagonista. Como se fosse montado pecinha por pecinha de diferentes coisas e objetos. Ah, lindo! Os puzzles dele, né? Porque já que tem point click, envolve bastante puzzles. Puzzles dele são muito difíceis. Como assim? Como muito pode? Tem um que é terrível, que é o do fliperama. Que você abre a portinha do fliperama e lá dentro tem uns dois maquininhas de fliperama que você tem que conseguir duas moedinhas pra poder continuar o jogo. E aquilo é impossível! Que foda. Ficou eu e meu irmão, cada um ia duas vezes, no Réveillon, no caso, tô falando. A gente ficava aqui, eu ia uma vez e não, cansei, vem. Aí trocava de lugar com o meu irmão, ia comer e voltava. Não, vem, agora é a sua vez. Até alguém conseguir. Ele conseguiu primeiro, aí a gente conseguiu passar o jogo, mas muito complicado, porque às vezes alguns puzzles eram realmente habilidades manuais, mais rápido ou mais devagar, mas tinha outros que era realmente força do cérebro, neurônios, honrar neurônios. E tem uns que são combinar itens, né? É o que é o clássico que você tem em point click. E a respeito da música que você tem a falar? Nossa, a música já é uma coisa totalmente à parte, porque mistura com o ambiente, você jogando, aí tem aquela música calma, geralmente a maioria das músicas são todas calminhas, não tem músicas agitadas, é um som mais experimental, não tem o estilo dele, é uma música experimental. Exceto a música que eu escolhi. A música que eu escolhi é The End. The End! Faz a camera ride em Piron. Prague Radio, que é a música tema basicamente do primeiro, do restaurantezinho, a lanchonetezinha que você entra pra jogar aquele maldito jogo. Maldito jogo! Que sabe, é aquelas que são as porcasinhas, né? E você tem que sair do espaço. Só sei que é impossível aquele tabuleiro. É muito difícil. E essa é a música tema, que basicamente é uma bossa nova. Massa. Porque assim, todas as músicas do Machinário foram feitas por um só musicista. É. Foi o Tomás Dvorak. Só que essa música específica do final foi feita por outro cara, que foi o Wojtek Jalinski, que ele deu um ar totalmente novo, porque é a única música mais agitadinha do jogo. E em bossa nova. Aí eu, como brasileiro, fico, cara, eu não gosto de bossa nova, mas essa música é tão legal. Eu sei, tem uma música no Rayman Origins que é bem brasileira. Eu penso, cara, mas eu tô gostando disso aqui, como pode? Eu não gosto disso. Outra música que tem em jogo, só que não foi feito pra jogo, é daquela do The Doors. Não, pera. Tem em jogo e não foi feito pra jogo, peraí. Cara, The Doors. É tipo Guitar Hero, né? Tem música, era jogo de música, mas não foi feito pra aquilo. Ah, isso. Pro Tony Hawk Underground, se não me engano, não sei se é um ou dois. Aquela... Breaking to the other side. Diz que também os caras se inspiraram em Bossa Nova pra fazer essa música. Nossa, muito louco. Então, toca aí o tema The End de Machinário. Pau na mesa, vamos lá. Thank you. Luiz, então já que você falou logo na sua primeira música a respeito de Red Alert 2, continue falando a respeito da sua segunda música. A primeira que você escolheu foi a... Hellmarch. Hellmarch, né? Hellmarch. Aí essa que você escolheu agora é... In Deep. Hellmarch é o tema do Red Alert 2, né? In Deep é aquela música que toca, que eu tinha comentado no início, quando você tá lá com a tua tropa pronta, avançando com ela, chegando no inimigo. É um tesão aquela música, puta merda. Tudo palavrão, gente, mas é que eu piro demais quando eu jogo Meu Red Deus, Alert. Meu Deus, para de falar palavrão, caralho. Puta merda, se fuder. Galera, tá aí In Deep pra vocês. Como eu sou idiota, alguma dúvida a respeito disso? Alguém? Não. Ah, tá, beleza. É, eu tô jogando o segundo jogo de uma franquia antes de terminar o primeiro, né? Estou jogando Borderlands 2, foi lançado na última quinta-feira, dia 20 de setembro. E, puta pariu, eu tô impressionado com esse jogo, cara. O jogo tá muito bonito. E, assim como o primeiro, eu já curtia muito aquela arte cel shade dele. E nesse jogo, ela parece que tá mais expressiva, assim, pra aquele mundo gigantesco que é Borderlands, né? Não é tão gigantesco comparado ao Fallout, que a Luísa tá se matando até hoje, né? Mas, assim, é um mundo gigantesco pra eu que não jogo tantos jogos de mundo aberto. Sério, eu não vou dar spoiler a respeito do Borderlands 2, porque é um jogo novo, não tem porquê também dar spoiler a respeito disso. Mas a história tá muito boa. Os personagens que tem, são novas classes, né, que tem. Agora tem assassino, o personagem que eu mais gosto, que é o Zero, que o Snake deve fica me xingando no Steam. Ué, cadê você agora aqui no Steam? Tá como Zero? Como assim? É, ele... Ai, meu Deus. Chama pro jogo, qual que é o teu nome? Tem que ficar perguntando toda hora pra essa desgraça aí, pra poder achar ele no meio da lista de amigos. É que eu mudei, cara, e é sério, é o personagem que eu mais tô jogando. Já tenho dois personagens, um de level 10 e um de level 11. Nele eu tô com o quê? Hoje dia 24, eu tô com pelo menos 14 horas de jogo, cara, em 4 dias. Como assim? Esse aí não dorme, né? É, no dia do lançamento, eu fui dormir, era 3 da manhã, cara, porque eu fiquei jogando com o pessoal do Super Controle, de Cidade Gamer, né? Aliás, um beijo pra eles, enfim. É, o primeiro jogo, a abertura dele já tinha uma música fodástica, que é do Cage the Elephant lá. Era uma música muito foda, e eu falei, esse tem que ter uma música que é muito simbólica também. E cara, fiquei muito surpreso, porque a música que toca nesse aqui é muito foda. É da banda The Heavy, a música se chama Chart Change Hero. Cara, que é um tesão. Então, pau na mesa! pra encerrar com a última música aqui, Suzy, traga um clássico aqui pra gente, por favor. Vamos retomar ao ano de 1997. Um ano antes do ano cabalístico. Pois é, quando nós vemos por aí... Vampiros. Aquela coisa... Vampiros, aquela coisa maravilhosa. Não, vampiros purpurinados, pelo amor de Deus. Estamos falando de Castlevania Symphony of the Night. O jogão, né, Excel? Ô? Você participou do game track do Castlevania Symphony of the Night? Sim, participei e falei coisa pra caralho. Então. Me recuso a falar agora. Ah, até parece. O Symphony of the Night foi realmente um dos primeiros actions que eu joguei. Sério mesmo? Não, sério, tô brincando não. O RPG, você tá falando, né? É, primeiro action RPG, porque o primeiro RPG que eu joguei foi Breath of Fire 4. Nossa. O segundo foi Chrono Cross e o terceiro foi Castlevania. Breath of quando... Fire você desenterrou, né? Amo Breath of Fire. Tô jogando 3, na verdade, no... Ah, o Madruga também pira no Breath of Fire. Eu amo Breath of Fire. Mas volta na Castlevania, não é que mais... Bom, foi um dos primeiros action RPG que eu joguei. Quando eu bati o olho no jogo, meu irmão jogando a primeira vez, eu fiquei parada assim. Eu pedi pro meu irmão, pausa o jogo, vai no menu. Aí eu fiquei olhando pra aquele desenho dele de Alucard. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que você falou no cast, mas acho que talvez passou batido, ou talvez o editor tirou isso, porque ele é idiota. É, você tem um PlayStation 1 ainda, né? Tenho. Olha só, você já tem uma relíquia em casa, né? Infelizmente o leitor dele não tá muito bom, mas... Mas você tem que colocar na geladeira ele, às vezes? Não, na verdade ele tá é bem guardadinho. É pilha, porra. Não, mas porque... tem gente que coloca... Já vi história de gente colocando o PS1 na geladeira pra funcionar. Eu? Não. Aí, ó. Falei? O meu, quando ele esquentava demais, tipo, ele rodava de boa, mas se você queria trocar o jogo, você tinha que esperar ele esfriar. Aí eu botava ele na geladeira pra ele esfriar mais rápido. Nossa. Não, na verdade, o PS2, eu jogo os jogos de PS1 no PS2 do meu irmão, então. Sim. Aí tá de boa, né? Oi, curiosidade. Eu tinha um jogo, eu acho que era o South Park, que qualquer dos dois lados do CD que eu botasse, rodava igual ao jogo. O quê? Como assim? Eu também tô entendendo. A mídia era tão boa que não importava o lado que eu botasse ela, o jogo rodava igual. Caralho. Ok. Ok, né? Laser ultra potente aí. Falou aí, galera. Laser do Iron Man, falou aí, bicho. É. Não, a mídia que era uma bosta mesmo. Bem, então, Castlevania é um jogo lindo. Preciso falar mais alguma coisa? Ah, primeiramente, a gente falou bastante já a respeito da arte dele, mas tem que voltar a falar que a arte dele é foda pra caramba. A música dele também é fodástica, cara. Minha inspiração pra desenhar é a Ayami Kojima. Olha, ela é minha diva inspiradora. Kojima, mulher diva. Um beijo. Não é esse Kojima, não, Snake. Digamos que Castlevania tá no cerne de qualquer amor de gamer, né? Eu, quando fui pro Videogames Live em 2008, em Curitiba, eu lembro até hoje que a vinheta de apresentação da propaganda no rádio era a música do Castlevania. E eu escutava aquela música, eu já tava há anos longe de console, né? Eu só jogava em PC. E eu escutava aquela música e sentia aquele arrepio. Falei, puta merda, de onde que é essa música, né? Fui atrás e falei, caralho, é do Castlevania. Aí quando eu escutei aquela música no Videogames Live em 2008, olha, quase chorei. Eu chorei vindo Still Alive. No... E eu vi isso. Cara, foi muito foda. E eu dei risada. É, fazer o quê, né? É uma diva? This is a triumph. Eu tava que nem uma menininha, assim, tipo, ai, eles estão tocando, ai, eu vou ter que falar isso, cara. Você vai me matar, tá, ok. Eu gosto bastante do aspecto da trilha sonora dele, assim, que não tem como não ser uma trilha sonora de coisas relacionadas com vampiro, né? Geralmente é uma valsa. Nós temos um estilo de valsa, nós temos um estilo barroco de música, nós temos rock com as guitarras pesadas, nós temos tudo nessa porcaria, pelo amor de Deus. E qual foi a música que você escolheu? Eu escolhi Wandering Ghosts, que é a do... Como é que é o nome? Alucard? Não é... Cenário? É, não é cenário, eu tô tentando lembrar o nome do cenário. Ah, tá. Não o nome do cenário em si, mas o que ele é. Ele é uma arena! Ah, lembrei! Uma arena. Acertou? De luta estilo... uma arena de luta estilo grego. Só que tá todo desmontado, né? Porque Castlevania é a coisa mais redundante do mundo. Um castelo, criatura do caos e que tem uma capela. tem coisa errada aí, né? Coisa muito errada nisso. Pois é. O Drácula é muito burro, ou realmente... Ah, tem uma explicação, mas eu tô zoando. Então, toca aí pra mim Wandering Ghosts, de Castlevania Symphony of the Night. Pau na caixa, vamos lá. We'll be right back. Bom, então chegamos ao final de mais um Game Track. Pela primeira vez participando Suzy e Luísa, da nossa equipe, da Level Mais, né? Vamos falar um pouco a respeito das suas colunas, começando com a Luísa. Luísa, fala a respeito da The Pink Joystick. Vocês estão com a coluna boa, gente? Estão com alguma deficiência na lombar e tal? Eu estou. De verdade. Bom, digamos que hoje eu precisei tomar ibuprofeno pra coluna lombar. Eu também tô. Então, galera, tá vendo? Se você participar de um blog, cuidado com a sua coluna. Não, o meu tá foda. Você vai ter problemas. Eu tô tomando Tortilax há 3 dias já. Ô, oh, pobrezinho. É. Para de trabalhar à noite, né, Zano? Então, a coluna da Luísa? Bom, digamos que a minha coluna é de assuntos gerais de games, né? Eu nunca me foco num assunto só. É opinião, é reviews, às vezes é falar sobre algum jogo. Já fiz review sobre o Split Second, já falei sobre o Videogames Live, por que, que o Videogames Live não vai voltar pra Curitiba, ou pelo menos porque eu acredito que não vai voltar. Tá mesmo, que a sua opinião tá certa. Esses dias falei sobre o guia de jogo do Diablo 3, não comprem, tá? É um gasto de dinheiro desnecessário, eu não sei nem porque que eu comprei isso aí, mas enfim. Não, sempre que comprei Diablo 3, né? É, comprem Diablo 3, mas não comprem o guia de jogo. É... Se algum dia vocês quiserem me ver dando alguma opinião a respeito, dá uma comentada ali, manda uma mensagem no Facebook que eu atendo com todo prazer. Até um resuminho ali da sua coluna é que são temáticas gamers vistas por um olhar feminino. Isso, por um olhar feminino, olha só que maneira. Então confiram aí, The Pink Joystick, vai estar linkado aqui no post. Suzy, você? Eu amo. Minha coluna é o Secret Stage, que sinceramente eu não falo nunca nada com nada, mas isso também não é o caso. Mas ó, você já falou de criação de personagens, já falou de trilha sonora? Já, eu costumo focar mais realmente na parte artística do jogo, já que minha área é design, toda essa baba aqui, bem, todas essas coisas. Toda sacanagem? Digo... Eu procuro realmente focar na parte artística, eu já fiz posts sobre alguns artbooks, de alguns artistas de alguns jogos, já fiz de Okami, já falei sobre paletas de cores de jogos, sobre criação de personagem. E minha coluna, realmente, eu falo de muita coisa que eu gosto. E, assim, não é a parte técnica do jogo, não é review, porque eu sou péssima escrevendo review. É realmente aqueles detalhezinhos que faz o jogo o que a gente gosta. O que é bem maneiro. Então, confiram aí a Secret Stage também da Suzy. Comentem, aliás, comentem nas duas colunas, né? Assim como vocês comentam aqui no Game Track, pode comentar nas colunas que a gente tem no Level Mais, né? Não custa nada. É, aliás, então, vamos encerrando aqui, né, Excel? Isso aí, cara. Vamos encerrando aqui. Lembrem de seguir nosso Twitter, mandar e-mails e comentários dizendo o que acharam do cast pra gente, galera. É muito importante a opinião de vocês. O que acharam da participação das meninas, né? Obrigado. Exatamente. Assim como visitem as colunas delas também, galera. Visita a Luísa, visita a minha não, tá? Não, a Suzy também. Todo mundo dá uma opinião boa aí. Pô, a Suzy conhece mais de Castlevania que eu. Então visitem a coluna dela. Bom, então vamos agradecer aqui a participação do Snake. Valeu, Snake. Do Excel. Aê. Eu só tenho um comentário a dizer. Em vez de estar o link no post, eu acho que seria mais justo dizer que o Zelda está no post, né? Ai, que Zelda graça. O Zelda. É o Zelda, né? É o a Zelda. O Zelda está no post. É. Agradecer aqui a participação da Suzy. Opa, obrigada. E da Luísa, né? Uhul! Espero que vocês tenham gostado, né? Não é toda aquela beleza que parece depois de editado, mas estamos aí. E tem uma surpresa para esse podcast, que é que tem uma música de encerramento. Suzy vai falar a respeito dela. Então, Suzy. Esta música de encerramento é um mistério, porque faz algum tempo que um perfil muito sinistro apareceu no YouTube. Era música de suspense, música de suspense. Um perfil muito misterioso apareceu no YouTube e começou a colocar músicas relacionadas a Persona 5. Que nem existe. Que a Atlus não falou nada ainda sobre isso. O problema é, esse perfil começou a colocar músicas relacionadas a esse tal Persona 5. Músicas que realmente não são remixadas de Persona 4, Persona 3, não, nenhuma. Só algumas que eles pegam pra fazer remix, mas como se fosse um disfarce. Só que eles usam o logo oficial da Atlus. E isso a Atlus não deixaria. Isso tá cheirando a treta, certeza. Isso tá cheirando a treta porque eles usam o logo oficial, só que a página tá dizendo que é fan-made, né? Uhum. É a galera que faz fã. Mas tem muita coisa envolvida, a Atlus nega que é dela a coisa. Ah, quer fazer aquela tempestade no copo d'água, pra ver se... Isso. Tem muita imagem que é do desenhista oficial da Atlus, que aparece nos vídeos do YouTube e que nunca ninguém viu. E são desenhos oficiais desse artista. Tem gente que acha que realmente é um fake, é fã. Mas tem o pessoal que sou eu no caso também, porque eu sou uma exceção à regra. Que é da Atlus. A Atlus tá fazendo isso como um grande viral pro Persona 5. E surgiu há quanto tempo esse perfil? Acho que foi desde o ano passado. E o pessoal tá com a expectativa expectativa em alta pro Persona 5, né? Que é pra lançar em breve, ou não? Claro, muito, porque agora o Persona 4, The Golden, que vai sair pro Wii U, né? Acho que vai sair pro Wii U. A galera tá em hype pelo Persona The Golden. Tem o Arena, o de batalha, que saiu faz pouco tempo também. Tá bem falado? Tá, a galera tá gostando. O jogo é interessante, tem uma mecânica fácil de batalha. E é canônico, quer dizer, é oficial. Tem história. A história, né? Bom, a respeito da sua música, então, que você escolheu dessa que a galera tava montando, qual que seria ela, pra gente encerrar aqui? A música é a música de batalha, que seria a música de batalha. Diz lá que é uma versão remixada, então ninguém sabe se essa é a música original, que, vamos dizer que é oficial, se é a música oficial do jogo, ou é uma versão que eles pegaram e disseram, olha, remixa fulano e a gente vai dizer que é original, mas não é. Só que é uma música de batalha muito animada, você pode perceber que é Persona, aquelas batidas de Persona. É, se você ouvir todas as músicas do perfil, você vai apontar e dizer, esta porcaria é Persona. Essa porcaria é Persona. Então, vamos terminar ela, nosso cast, com essa música de batalha do Pseudo Persona 5. Então, agradeço a todos que participaram e escutaram até agora. E não deixe de comentar. Então, galera, até a próxima edição. E falou! Falou, tchau. Falou, gente! Tchau, tchau! Tchau.